meuscds.com. Mais um do meu CD, volume 1. Sofre daí que eu canto daqui, São Tomé. Oi, me pega, bora meu prefeito, Demóstenes. Bora da primeira dama Leia, tamo junto. Eu acho que a gente já passou da conta, brigando por qualquer motivo. O nosso amor está correndo perigo. Cadê aquele jeito que você me olhava? Até declaração de amor na rua você me fez. Era gostoso demais. Cadê aquele beijo que você me dava? Que sem tirar os pés do chão eu flutuava. Não quero ouvir você dizer pra mim que é o fim. Vem cá me abraça, do jeito que você sempre me abraçou. Me dá um beijo, eu não quero perder o seu amor. Quando não quer, dois não brigam. A solução é sentar, conversar, esfriar a cabeça, tentar se entender, botar as coisas no lugar. Quando não quer, dois não brigam. A solução é sentar, conversar, esfriar a cabeça, tentar se entender, botar as coisas no lugar. Soilé! Bora, Juvenal! Tamo junto! Bora, Ibipeba! Bora, Neto Rios! Bora, empresário! meuscds.com. Cadê aquele jeito que você me olhava? Até declaração de amor na rua você me fez. Era gostoso demais. Cadê aquele beijo que você me dava? Que sem tirar os pés do chão eu flutuava. Não quero ouvir você dizer pra mim que é o fim. Vem cá me abraçar, do jeito que você sempre me abraçou. Me dá um beijo, eu não quero perder o seu amor. Quando não quer, dois não brigam. A solução é sentar, conversar, esfriar a cabeça, tentar se entender, botar as coisas no lugar. Quando não quer, dois não brigam. A solução é sentar, conversar, esfriar a cabeça, tentar se entender, botar as coisas no lugar. Oh, paixão, bora, meu empresário Teda. Bora, Thiago Prime, bora, Thiago. Tamo junto, meu irmão. Quem gostou, faz barulho.